Bem-vindos, amigos e amigas, ao Conexão Campo Cidade. Esse é o nosso quinto programa, uma parceria entre o Movimento de Pequenos Agricultores e o Grupo Questão Agrária em Debate. Hoje trazemos a entrevista com a professora Andréa Teixeira, da Escola de Serviço Social da UFRJ, no quadro Reflexão Campo Cidade. Então, professora, o povo quer saber, o povo trabalhador quer saber, o que é previdência? A previdência é uma política pública, é garantidora de direitos na área da Seguridade Social, que comporta também as áreas de saúde e de assistência, incluídas na Constituição Federal de 88. A previdência é uma política social garantidora de direitos para cobrir os riscos sociais. Riscos sociais devem ser entendidos como aqueles riscos que fazem parte da vida de todos os trabalhadores, que não são riscos individuais, aqueles riscos que impactam todas as pessoas em algum momento da vida. Que riscos são esses? São o risco da morte, é o risco da doença, é o risco do envelhecimento, é o risco da invalidez, ou seja, são inúmeros episódios que podem acontecer na vida de toda e qualquer pessoa e que suspendem as capacidades de trabalhar que as pessoas têm. Professora, você pode me explicar o que é essa reforma da Previdência que está sendo evidenciada hoje em dia? Posso sim, Matheus. Na verdade, a gente deve questionar primeiro o uso da palavra reforma. A palavra reforma tem uma dimensão, um conteúdo na sociedade de uma coisa positiva. Então, a gente pensa em fazer uma reforma quando a gente quer melhorar alguma coisa. Então, o uso da palavra reforma precisa ser discutida, refletida, porque, na verdade, elas retiram direitos dos trabalhadores. Então, você não pode colocar uma palavra que tem um conteúdo que tem uma mensagem positiva, né, ao mesmo tempo que você faz, né, a retirada efetiva de direitos ou a regressão de direitos dos trabalhadores. Então, a gente usa o conceito de contrarreforma para poder clarear melhor essa situação de que são alterações no sistema previdenciário que retiram ou que regridem direitos dos trabalhadores nesta área. Muito obrigado, professora. É muito interessante mesmo essa política de previdência. Acompanhe a continuidade desse debate no próximo programa Conexão Campo Cidade, juntos na Aliança Camponesa Operária por Soberania Alimentar.